Mas quando rola o som, todo mundo é rei. Terra samba vem pra balançar. Olha aí, olha aí. Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Desce no compasso da manteiga, depois some minha pita, demorou para abalar. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar. Desce no compasso da manteiga, depois some minha pita, demorou para abalar. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar. Esfrega as mãos, bote na nuca, vai na manteiga. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bote na nuca, vai na manteiga, vai. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Siga! Porra! Quero ver todo mundo passando a manteiga, meu irmão! Leva meu benzinho pra dar um sacode. A galera do bem quer se jogar, se joga. E na cidade só quem é da noite faz a lei. Mas quando rola o som, todo mundo é rei. Do terra samba vem pra balançar, é. Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. E desce no compasso da manteiga, depois sobe minha nega, demorou para abalar. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar, é. E desce no compasso da manteiga, depois sobe minha nega, demorou para abalar. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar. Esfrega as mãos, bote na nuca, vai na manteiga. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Vai na manteiga!